Voz da Alegria, sempre à sexta-feira, depois das 17h30. Hoje o destaque são as Jornadas Mundiais da Juventude 2023. Já soubemos mais do que se está a fazer, ou do que se fez, do que se está a fazer e o que se terá que fazer ainda para o próximo ano. Marisa Alves e Marta Vieira, isto em rádio é assim, queremos contar tudo e às vezes parece que o tempo não nos dá tempo. Fica a pressa no ar. A pressa no ar, é isso. Pressa e alegria. Pressa e alegria. Vamos lá às notas finais, se assim se pode dizer, desta emissão. Então, Marta, força. Pronto, eu acho que agora neste momento que fizemos aqui um balanço, queremos desejar a todos um excelente 2023. Como eu costumo dizer, só pode ser espetacular o próximo ano, porque vamos ter as jornadas no nosso país, temos a comunidade já toda envolvida, entusiasmada, que com a digressão começou esse entusiasmo e agora queremos que continue esse contágio de entusiasmo por todas as comunidades para que se possam envolver cada vez mais. E um forte abraço e um beijinho a todos os jovens também que nos estão a ouvir, que possam depois participar connosco, que nós vamos lá estar as duas, não é, Marília? Certamente. E um agradecimento muito, muito especial a todos os elementos do Cote Jolitá, a todas as pessoas que nos têm ajudado, às catequeses, a todos os que nos recebem. Mas um beijinho muito grande para quem, de todos os elementos da equipa que hoje também gostariam de estar aqui. Claro. Estamos falantes, então, certamente este programa vai servir também para irmos divulgando e acompanhando toda essa atividade e, enfim, toda a informação que também é necessária dar e levar a todos aqueles que, enfim, ainda precisam de algum esclarecimento. Também alguém, se quiser saber alguma coisa, poderá contactar ou falar com vocês e, naturalmente, com a Unidade Pastoral de Oliveira e a Unidade Pastoral Sul, assim como a Tábua, e aí certamente darão todos os esclarecimentos. Estamos falados, vá Marta, vamos lá. Em todas as paróquias, portanto, em todas as 34 paróquias, há um elemento de ligação. Portanto, as pessoas já foram apresentadas e é fácil chegar à informação. Tudo fácil, facílimo. Só tenho a agradecer por estarem aqui presentes. Certamente vamos falar mais sobre isto e sobre outros assuntos. Obrigado, Marisa Alves. Um excelente ano, um bom ano, tudo bom. Obrigado também, Marta Vieira. Foi um bom gosto. Ano para vocês. Foi um gosto e, como sempre, cá estamos para traçar este caminho até agosto e irmos falando das Jornadas Mundiais da Juventude. Um beijo, um bom ano, tudo boa para vocês. Bem-ajo. A Praça no Ar, é este o hino. Marisa Alves e Marta Vieira falaram hoje sobre as jornadas e elas ficaram bem na fotografia no Facebook. Estão bem, estão lindas. Podem ver. Ponham lá um like que vale a pena. Foi um prazer estar convosco.